no horário que o fluxo é menor, deixa o carrinho, vá para Mário Covas, vem, pega o metrô, antes que seja, não precisa vir carregando as coisas, pode deixar lá, porque vai ser construído, sim, um espaço de maleiro, já está no projeto que vai ter um maleiro lá, mas independente, tem sala, sem segurança, vem tudo lá. Então é questão de conversar. Podemos, sim, ir em cima da direção, conversar com a direção e deixar esse horário que tem muito fluxo nos metrôs, nos ônibus, a gente guarda o nosso material num horário que está mais flexível, vem, pega a busca e vai embora. Eu acho que são coisas que, como a gente está se conhecendo agora, essas coisas são coisas que a gente pode colocar na pauta e podemos rever, sim. Por que não? Eu acho que é um espaço aberto para todo mundo se exarte e temos que usufruir do espaço também. E podemos, refrescando novamente, fazer eventos lá dentro. Ela conhece o espaço é grande, temos mesas, balcões, essas coisas, temos tudo lá, chegar a montar. E eu acho que é um lugar que todo mundo pode também poder fazer um evento lá e vai ser legal. E divulgação, uma coisa muito importante também, divulgar o nosso espaço, o nosso trabalho. Eu acho que se não for isso, eu acho que, sei lá, só depende de nós. Eu falo como usuário e falo como empreendedor também. Eu já estou há um ano buscando, estou feliz, estou contente, sim, embora sim a gente queira vender mais, essas coisas, mas eu só não penso nisso, eu acho que o futuro a Deus pertence, vamos lá, mas vamos criar um caminho de aprendizado, conhecer pessoas bacanas, eu acho que divulgar nosso trabalho, isso é o trabalho de formiguinha que a gente está fazendo e está sendo bacana, eu acho que a divulgação, uma hora, as pessoas vão perceber, tanto Cisarte, como Estimularte, como Cego, vamos reconhecer todo mundo e dar um pouquinho de espaço para nós também. E conhecer o nosso trabalho, que é importante, tanto a arte como o trabalho de todos. Eu acho que é muito importante. Obrigado. Obrigada. Eu acho que esse convite que você fez para a rede é um convite que muito me agrada, assim, pensando enquanto rede. E eu acho que seria bacana se todos pudessem, né, conhecer o espaço, porque é um espaço realmente grande, que foi conquistado há pouco tempo, né? Então é um espaço que está sendo 3 meses, né? Foi inaugurado. Então, estamos um ano lá, mas é 3 meses que foi inaugurado. Tem 3 meses que ele foi inaugurado e é um espaço que está sendo construído ainda. No começo, né? Era todas essas pessoas aqui, ó, no começo. Mas todo mundo pode se dispersando. Por quê? Falta de apoio, falta de ajuda. Sabe, algumas pessoas também que não tinham muito interesse, mas aqui, ó. Tá aqui, pra todo mundo ver. Esse é a economia solidária. Obrigado. Tira foto. É próximo do metrô, né? Próximo do metrô São Joaquim. Vai 50 metros, você desceu do metrô, você anda 20 metros, tá no viaduto Pedroso, no meio do viaduto. Entendeu? É bem pertinho, bem rápido. Desceu do metrô, você anda 20 metros, já está no viaduto. Então eu tenho tudo que passo. É viaduto. Obrigado. Viaduto Pedroso. É sem número, porque é o antigo albergue Pedroso. É o antigo albergue. Mas descer no viaduto, tem as grades que são verdes. E lá tem a placa do Cisarte e o portão é branco. O único portão que você vai ver no meio do viaduto, o portão branco. Esse espaço, ele fica numa parte subterrânea. Subterrânea, então, isso. Embaixo do viaduto. Então tem a ponte, né, tem o viaduto, daí tem ali a passarela e um dos lados tem uma escada. Né, então ele pega toda a parte do viaduto. Né, então enorme. É um espaço realmente bem grande. Enorme. Que era um antigo, era um albergue. Era um albergue que acho que comportava bastante gente ali. As salas lá são maiores que essa aqui, para vocês terem uma noção. Tem salas bem maiores que essa aqui, entendeu? E lá tem a entrada, já no hall de entrada, a gente costuma fazer nossa feira ali. Já no hall de entrada, desce a escada, a pessoa já tem um espaço grande que a gente monta nossas. O pessoal da Unisol nos doaram as mesas, as coisas, então a gente monta, o pessoal desceu já na entrada, você já vai ver tudo bonitinho, tudo arrumadinho. É um espaço que já foi feito alguns eventos, eventos grandes. No final do ano passado foi feito um show, né, que teve até venda de ingresso. É, então, tá, é um espaço que está tendo uma movimentação e é um espaço interessante. Além do Cisarte, eu acho que, enquanto rede, a gente pode pensar também em outros espaços, como o ponto da ações em conjunto, enquanto rede, em espaços como o ponto de cultura e economia solidária do Butantã, que fica na Corifeu, né? Que é um espaço que tem feito eventos, feito atividades, e que nós, enquanto rede, também podemos pensar e propor ações em conjunto, né? Fortalecendo esse espaço, que é um espaço muito bacana, muito interessante, que algumas pessoas ainda não conhecem. Quem aqui já foi no ponto da Corifeu? Então, quem ainda não foi, fica o convite. Amanhã, por exemplo, o ponto vai estar realizando uma roda de samba, que vai começar a partir das 18, né? 6 horas, né? Isso. Estão todos convidados, vai ser uma roda de samba. É um espaço muito agradável, muito gostoso. Lá tem uma livraria, que é a Louca Sabedoria, tem a parte de artesanato, tem um bar lá dentro, né, que serve algumas comidas, serve refeições, bolo, café, e tem um grupo de consumo responsável também, que eles fazem pedidos semanais de produtos, por exemplo, alface, tomate. Então, tem várias coisas que estão acontecendo nesse espaço, né, que é muito interessante e que muitas pessoas não conhecem, né? E alguns eventos, acho que enquanto rede a gente pode compor, né, e também propor, né, algumas atividades em conjunto. Além desse espaço, também tem o espaço do ponto da Benedito Calixto, que fica ali na praça. O espaço da Benedito, ele é um pouco menor, né? É uma sala, ele é bem localizado, mas é bem menor do que o ponto da Corifeu. Mas é um espaço que a gente também pode pensar em ações, né? A gente falou durante o ano passado várias coisas que a gente acabou não dando continuidade, né? A gente falou em 2015, falou ano passado. Por exemplo, a rede nunca fez. Pelo menos no tempo que eu acompanho a rede, eu não me recordo da rede ter feito nenhuma feira de troca enquanto rede, né? E será que a gente não poderia fazer uma feira de troca em um desses espaços? Por exemplo, no Cisarte, no Ponto. Então, a ideia desse encontro de hoje, a gente avaliar como foi o ano passado, né, e pensar como que a gente quer caminhar agora em 2017, né, aproveitar que a gente está no comecinho do ano. Alguém mais quer fazer alguma avaliação sobre a feira? Avaliação não, eu queria só... Que é uma curiosidade minha, né? A rede tem o histórico, né, nesse longo tempo que tem a rede, de quantas feiras essa rede já efetuou. Eu acho que seria legal ter esse levantamento de quantas feiras essa rede já conseguiu já efetivar. Eu vou buscar essa informação porque eu não sei. Antes, a rede, ela efetuava feiras em datas específicas, né? Começou fazendo feiras, se não me engano, dentro do estacionamento da USP, ali na parte de enfermagem, né? E a rede depois começou o contato com o Conselho Regional de Psicologia, com o CREFITO, com o Sindicato dos Psicólogos, e conseguiu alguns apoios para executar algumas feiras, né? Então, a gente teve anos que a rede fez 3 feiras durante o ano, porque recebia um recurso que era possível para essa quantidade de feiras. Então, isso foi aumentando de acordo que foi criado o fundo da rede e com a inscrição da rede no projeto Redes, né? Então, o projeto Redes é um projeto da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, da SENAES, junto com o Ministério do Trabalho e Empreendedorismo, né? E foi um projeto que a rede se inscreveu, é um projeto que teve um recurso no valor total de 2 milhões, né, e que tinha uma duração de 2 anos para ser executado. Era para ele acabar agora em fevereiro, e ele foi prorrogado até junho, porque com a mudança, quando aconteceu a mudança de governo, daí o projeto ele ficou parado na questão de recursos, né? A gente teve o bloqueio da utilização da verba do projeto e por conta disso a gente não conseguiu desempenhar algumas atividades. Então, a Isadora, que é a gestora, coordenadora do projeto, ela pediu a prorrogação e foi aprovada, então o projeto ele continua até junho. Com esse projeto, a rede ela teve condições de ter mais feiras, né? De ter mais espaços de comercialização e também de formação, né? Então, ano passado a gente teve algumas formações e a proposta é para que esse ano a gente tenha outras formações também. E a gente precisa pensar em como que a gente se torna sustentável sem a presença do projeto, né? Então, a discussão do fundo é pensando nisso. Hoje, para a gente realizar uma feira, a gente tem um investimento muito alto, que é um investimento muito maior do que o valor que a gente acaba tendo de retorno, né? A locação de cada barraca ela varia de R$ 80 a R$ 150,00 de cada barraca, né? Então, imagina um espaço no Parque Mário Covas que tem 60 barracas, né? Fora as barracas, as feiras do parque, ela também tem a contratação de um técnico de som. Né? O técnico ele cobra de 800 a 1.600, de acordo com os equipamentos que ele vai levar. Né? Então, só para a gente realizar, ter as barracas e ter o som, olha o investimento que a gente precisa ter. Né? Isso sem falar na questão de cartazes, de impressos, de divulgação. Né? Falando de condições mínimas de um espaço para ter a feira. Né? Então, é nisso que, nesses números que a gente precisa se atentar para pensar o que a gente pode fazer para fortalecer o nosso fundo, né? Para que, na ausência do projeto, a gente consiga ter continuidade nas nossas ações. Sobre as feiras, teve três pontos que eu gostaria de reforçar, que eu não me recordo que foi falado. A gente mudando a feira de sexta para sábado, o que prejudicou a gente? Prejudicou nas apresentações culturais. Por quê? Sexta-feira é um dia comercial na Paulista, né? Então, a gente tinha uma limitação de volume. Então, a gente tinha bandas, né, que se apresentavam, a gente tinha algumas apresentações que aconteciam dentro da feira e essas apresentações elas foram suspensas porque a gente não poderia interferir no redor, né? Nos prédios, nos espaços comerciais que tinham ao redor para ser sexta-feira e ter muita empresa ali próximo. Então, isso foi algo ruim, né, para a gente. Outra coisa foi a questão do transporte. Então, a mudança de sexta para sábado, de sábado para sexta, perdão, foi pensando também na questão do transporte, né, que alguns serviços tinham essa condição, né, de ter a liberação na sexta e não teria no sábado, mas isso acabou sendo ruim, né, porque a feira ela tinha um horário para acontecer e ela acabou acontecendo num horário menor, porque muitos grupos que dependiam do transporte, do serviço, tinham que estar no serviço no horário que a feira estava praticamente acabando. Né? Então, os grupos de vez saíam às 5, eles precisavam sair às 4, sair 3h30 da feira, né? E de sexta-feira, a questão do transporte acabou sendo também ruim para quem utilizava transporte público, porque sexta-feira é um dia que o trânsito acaba sendo pior, sendo maior, porque muitas pessoas vão de carro. Então, as pessoas que utilizavam o transporte acabavam não conseguindo chegar no horário. Então, a gente tinha às 10 horas, né? Que era o horário que era para todas as barracas estarem ok. E a gente teve empreendimentos que chegaram 11 horas, meio-dia, né? E para ir embora, também teve toda a dificuldade de ter o trânsito. Além do trânsito, ano passado a gente teve um ano de muitas... Exatamente, né? Então, a gente teve várias manifestações na Paulista e a gente teve manifestações que aconteceram no mesmo dia da feira. Então, a gente teve feiras que foram interrompidas, que foram... acabaram antes do previsto, por medo de acontecer alguma coisa com algum integrante da rede, né? Porque a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como termina essas manifestações, né? Então, isso foi algo que também acabou prejudicando. Além disso, a questão do horário, né, da feira. Porque realmente sexta-feira é um horário, é um dia da semana onde as pessoas, a maior parte das pessoas que passam são pessoas que estão trabalhando. Então, o maior movimento era no período da manhã de passagem, quando as pessoas estavam se locomovendo para o trabalho, quando as pessoas estavam montando as barracas, no período do almoço e depois no final da tarde, depois das 5, quando as pessoas saíam do trabalho. Mas esse horário depois das 5 era um horário que a feira já tinha acabado, que os empreendimentos já tinham ido embora, porque por conta do transporte, né? Porque senão se sai depois das 6, depois das 5 da Paulista, uma pessoa que mora lá em Tiradentes, por exemplo, vai chegar 8, 9 horas em casa, né? Então foi muito ruim por conta disso. E essas informações é importante que a gente guarde, porque a rede ela é dinâmica, né? Então hoje a gente tem um grupo de pessoas, daqui no final do ano a gente pode ter esse mesmo grupo de pessoas com outras pessoas, né? Então pode ser sugerido novamente que seja de sexta, e é importante que a gente relembre, né, o que a gente já fez, para que a gente não cometa os mesmos erros. A gente pode voltar, pode ter condições diferentes, mas é bom a gente lembrar do que não deu certo, para que a gente não vá, né, nesse movimento de sanfona, né, de ir, voltar e não sair do mesmo lugar. Eu acho que a avaliação da feira, eu acho que é isso, né? Foi positivo também, Tati? Essa última feira que a gente... Essa última feira também na Maricovas, que eu tive presente, eu já percebi uma diferença, porque antes não tinha divulgação. E nessa última feira já tinha uma divulgação lá na porta, divulgando o espaço, que eu presenciei algumas pessoas entraram pela primeira vez no espaço, que eu escutei a pessoa falar, pô, mas eu não conhecia pessoas moradores próximo do Mário Covas, que não conhecia. Por isso que eu digo, refriso, eu acho que a divulgação é uma coisa muito importante, que tem pessoas que... É a mesma coisa do CISAGE. Tem pessoas que passam por ali que não conhecem ainda, acham que é o antigo albergue ainda, entendeu? É por isso que a gente está tentando fazer uma divulgação lá também. E lá no Mário Covas eu achei importante isso, que eu vejo as pessoas divulgando lá na porta, na entrada, e dizendo que tinha uma feira, assim, como entrou uma senhora e falou, poxa, mas eu moro aqui, eu não sabia desse espaço. Então, por isso que eu volto a frisar, porque a divulgação acho que é uma coisa muito bacana. Então, eu concordo que a divulgação é bacana e acho que é um ponto positivo para ir no sábado, por exemplo, produzir cidade, pode produzir shows, pode produzir eventos, né? E aí eu fico pensando, como cobrar isso, como produzir, gerar renda a partir disso, né? Aí a Iris estava falando que já estão pensando nisso na reunião, né? Então, a gente teve uma reunião essa terça e a gente está fazendo uma prospecção. Então, foram só ideias. Mas a gente ainda não formalizou nada ainda, então não vou falar nada agora, mas a gente já está pensando. Na última reunião foi colocado que agora no começo do ano o Produz Cidade precisaria apresentar uma proposta para a rede, né, para que a rede aprovasse, né, pela prestação do serviço deles. Então essa divulgação que foi citada é uma divulgação que foi feita pelo Produz Cidade, né? Então foi bacana, né? A última feira ela teve vários imprevistos, várias coisas que não deram certo, né? Então foi a última feira do ano, mas acabou sendo, na minha avaliação, a pior feira do ano, né? A gente teve um problema com um técnico que faz a ligação, né, da eletricidade. A gente tem uma caixa de energia que é ligada aos equipamentos de alimentação, né, que são pesados, então eles ficam ligados dentro de uma caixa que é ligada dentro do espaço de cultura que tem lá no parque. E essa ligação é feita por um técnico, né, e o técnico ele teve problemas e não conseguiu chegar no horário, ele só conseguiu chegar meio-dia, né, e os empreendimentos de alimentação que dependiam desses equipamentos de eletricidade perderam total, né, a venda, né? Então a gente teve empreendimentos que não conseguiu vender nem aquilo que gastaram, que tiveram de despesas, de investimento com a compra dos alimentos, né? Então foi algo bem ruim, foi a primeira vez que aconteceu isso, né? E algo que a gente precisa ficar agora mais atento, ter uma outra carta na manga para, numa emergência, contratar, chamar uma outra pessoa. Né? Foi muito ruim. Né? Eu acho que, para dar continuidade na avaliação da feira, eu acho que seria interessante para o Ducidade apresentar a proposta deles, né? Para a gente fechar essa questão de feiras e a gente depois abrir para a questão de outras atividades que a rede se propõe a fazer em 2017 que vão além de feira. Porque a gente tem grupos que estão iniciando ou grupos que não têm interesse, né, em participar das feiras pela localização e por N motivos, né? Então, é interessante a gente pensar em outras ações que sejam além de feiras, né? Então, o que vocês acham? Com relação à feira, eu queria colocar que eu acho importante escolher datas que sejam próximas a período de pagamento. Sim, né? Também. Querendo ou não, sempre faz a diferença. Com certeza. Né? Principalmente agora. Isso foi algo que a gente sempre levou em consideração, tanto que a gente sempre pensou na segunda semana, tanto quando era de sexta, quanto de sábado também. Pensando sempre na segunda semana por conta do pagamento. Próximo do dia, depois do dia 5, próximo do dia 15. O que eu quero dizer para a gente, acho que com muita tranquilidade, com muita serenidade, é que esse momento que a gente está vivendo é um momento de crise. Tudo bem. Mas nessa crise, a gente pode tirar bons resultados, né? Dentro dessa problemática que a gente vive vivenciando, né? A gente pode tirar pontos bem significativos. Então, eu acho que qual que é o nosso papel? É continuar da onde a gente está. Eu acho que a gente, e quando eu digo eu acho, eu afirmo, a gente não pode retroceder. Por que que eu acho e eu afirmo isso logo? Que eu afirmo logo em seguida, porque se a gente chegou até aqui, nós somos capazes, logicamente, de continuar com essa proposta, com esse trabalho e com essa mensagem que a gente vem apresentando dentro da economia solidária. Porque nós não estamos aqui um ano, dois anos, nós estamos aqui mais de quatro anos, vamos ser francos. Então, não é da noite para o dia, né, que uma crise que de repente a gente vem, né, se defrontando, que a gente vem sentindo no dia a dia, que vai ter um poder, né, digamos assim, a audácia, né, de nos derrubar, né? Então eu acho que o nosso papel é nos manter firme, mesmo com a mudança dessa nova diretoria, que até então vai nos apresentar alguma coisa de novo. Mesmo assim, nós temos proposta, nós temos argumento, nós temos base, nós temos estrutura para poder sentar na mesa com essa nova direção que vai trazer alguma coisa até então que nos desagrada. Vejam bem, até então proposta que nos desagrada, mas além dessas contras propostas que eles vão trazer para a gente para nos desestimular, automaticamente nós vamos apresentar aquela que até então vem dando certo. Que até então vem dando certo e que até então não deixou a gente na mão. Então, portanto, eu acho que a nossa mensagem aqui é nos continuarmos positivo diante dessa problemática que a gente está vivendo. Porque essa problemática tem um fim. E a gente temos que nos manter firme. Essa é a mensagem. Obrigado a todos. Em fevereiro você pagou dezembro? Então, em fevereiro você só paga só referente a fevereiro, porque a gente decidiu na última reunião que não seria recolhido em janeiro. Tá bom? Gente, a gente pode fazer então a apresentação da proposta do Producidade, depois a gente voltar à discussão do fundo, como que ele vai funcionar em 2017, pode ser? Iris e Alex? Então, gente, representando pela cidade, nós somos em 7, só está eu e o Alex. E eu queria só falar uma coisinha, que eu acho legal falar que o Producidade é um ótimo exemplo do que a economia solidária pode fazer. Porque, por exemplo, a gente não tem espaço físico. Então, a gente usa o espaço do CISAT, o espaço do Design Possível, o espaço do Ponto da Corifeia, o Ponto do 32.8. Então, a gente está tendo apoio de todo mundo, a gente surgiu do nada, e a gente está tendo muito apoio, a gente está se fortalecendo pela economia solidária. Então, referente à proposta de fazer uma contratação ou não. Em novembro e dezembro, a gente recebeu R$560 pelo serviço das 7 pessoas. Então, a gente tem uma proposta um pouco mais flexível. A gente vai cobrar só pelo transporte, pela alimentação, o transporte de cada um, de quem paga transporte, e R$12 de alimentação para o dia da feira, isso vai dar R$116. Então, é bem menos do que a gente cobrou na outra feira. E mais R$100, que também é flexível. Por exemplo, essa feira do carnaval, a gente quer comprar aqueles colares de Havaiana, quer comprar máscara para distribuir para as pessoas. Então, assim, o que a gente gastar, a gente gasta. O que a gente não gastar, a gente devolve para a rede. Então, são valores variáveis e vai ser sempre uma prestação de conta para a rede. E outras coisas, como, por exemplo, fazer 2 banners. E houve um problema que os banners feitos anteriormente, eles foram se perdendo. Então, a Producidade vai ficar responsável por cuidar desses 2 banners que a gente quer fazer para o Parque Mário Covas, para ficar um para uma entrada, outro para outra, para as 2 entradas, né? E a gente já fez até um orçamento de 2 empresas que fazem, depois, não sei se é o momento de falar aqui quanto vai ficar cada banner, depois a gente fala. Pode falar? Então, tem uma empresa que chama Futaba, que eu acho que o banner vai ser R$60,90, né? R$60,90. É uma visibilidade boa, assim. O pessoal vai ver de perto, não vai ver de muito longe também. Tá. Então, as pessoas estão passando, então acho que não precisa ser uma... É que você entende que você faz a parte. Aí ficou R$71 cada banner. Aí tem esse super rápido, que uma unidade é R$69 e 2 unidades é R$104. Então, esse vale mais a pena. E se você fizer uma encomenda para o dia seguinte, é um preço. Se você fizer para 2 dias, é mais barato. Se você fizer para 5 dias, é mais barato. Então, esse super rápido, a gente percebeu que acho que vale mais a pena, né? É. É isso? Isso, quem vai ficar responsável pelos banners é a Producidade. Ah, legal. Tá? E outra coisa, então como a gente vai estar... Sim, tem que ver se tem o apoio da rede, se vocês... Então assim, o Producidade sempre vai propor coisas que vão beneficiar a rede. Então se está precisando de um banner, pega o apoio da rede. Então vai ser sempre bem flexível e bem... Vai ser tudo consultado com vocês. E como a gente está pedindo muito menos do que os R$560, a gente pensou que o Producidade poderia ficar com 5% do fundo. Porque aí motiva muito mais a gente a fazer a divulgação, a criar estratégias para melhorar as vendas. Nós já temos várias ideias do fundo da feira. Então a gente receberia um fixo muito menor e ficaria com 5% do fundo da feira. E acho que é isso. Pode repetir, por favor, os valores? Tá. Só reforçando, então, a proposta do Producidade é o seguinte. Anteriormente, tinha sido colocado o valor de R$70 para cada trabalhador. São 7 integrantes dentro do grupo. E esse valor, ele acaba sendo maior do que o valor que a gente recebeu, por exemplo, nas últimas 2 feiras, né, enquanto fundo. Então, o grupo, ele se reuniu e discutiu uma outra forma que fosse mais viável enquanto rede, né, e que fosse, que também valorizasse o trabalho do grupo. Então, o grupo pensou em cobrar, receber da rede o valor fixo de despesas que eles têm, que é o valor de transporte. Tem, acho que uma pessoa do grupo que tem um cartão, né, que não paga transporte, e isso eles colocaram também, essa pessoa não vai receber o transporte. Então, eles calcularam o valor de transporte referente à feira do Parque Mário Covas e calculou o valor de R$12 por pessoa referente à alimentação daquele dia. Então, esse é o valor fixo que o Producidade receberia por cada feira da rede. Além desse valor, eles receberiam 5% do valor que for vendido na feira. Né? Então, eles estão assumindo, né, uma responsabilidade de que o valor que eles vão receber enquanto trabalhador vai ser também variável de acordo com o valor que girar na feira. Né? O que é interessante para eles também, que vai acabar sendo motivador, né, porque hoje a gente tem um giro nas feiras que está sendo muito baixo, valor de 3, 4 mil reais, sendo que a gente já chegou a 10 mil, 9 mil reais numa feira. Né? Então, o valor que a gente tem hoje girando é muito menor do que a gente tinha em 2015.